E a partir de agora, então, as informações sobre o pleito municipal 2016 aqui na programação da Porto Feliz. A todos um abraço aqui do Valdenir e até semana que vem no mesmo horário. Valeu! Atualidades esportivas. ZYJ 796, 1530 kHz. Rádio Porto Feliz, Mondaí, Santa Catarina. Farmácia São Miguel informa. A seguir, Viva Banda. Viva a alegria no melhor ritmo, no melhor clima, no melhor momento. Viva a banda. Porto Feliz. Viva a banda.